Boa noite, estamos aqui na Rádio Sarau, programa Ao Pé da Letra. Meu nome é Bruno Kohl. O Ao Pé da Letra é um programa que fala sobre música, texto, letra. E também trazemos um convidado toda quinta-feira para falar um pouquinho sobre seu trabalho e sua relação com a música. Hoje o convidado é mais que especial, é um amigo também catarinense. Assim como nós aqui, que apesar de estar muito tempo longe daqui, não perdeu a raiz. É Carlos Careca. Tudo bem, Carlos? Tudo bem? Tudo bem, Bruno? Tudo bem? É um prazer estar aqui no teu Oh, programa. boa noite, como é que você está aí? Tá falando direto da onde, amigo? Eu estou aqui de São Paulo, né? Eu nasci em Santa Catarina, Vila, que é perto de Laguna, Criciúma, Sim. Tubarão. E depois, com 4, 5 anos, minha família migrou para Curitiba. E eu vivi lá em Curitiba durante 20 e poucos anos, 25 anos. E agora estou aqui em São Paulo, já morando há 22 anos, né? Então eu fiz toda a minha carreira musical aqui. Mas as bases e as origens vieram lá de Curitiba, onde eu convivi com vários artistas e músicos, onde eu aprendi a fazer música realmente, e depois, claro, desenvolvi aqui em São Paulo outras possibilidades, Entendo. né? É uma tendência, né? É natural, porque Santa Catarina, a gente tem discutido isso muito no programa, né? É um estado pequeno, né? Vamos colocar, né? Não só em possibilidades, mas em público também, né? Então, mas nem por isso tem grandes talentos, né? Não deixa de ter grandes talentos também, né? Não, eu acho que eu sempre repito isso. Qualquer cidade do mundo onde exista ser humano, onde exista vozes e ouvidos, sempre vai haver talentos para expressar as mais diversas possibilidades de arte, né? E Santa Catarina não é diferente e tem provado assim ao longo de vários anos que existem muitos talentos em Santa Catarina e gente que saiu daí Sim. também, né? Entretanto, para gestar mais ou menos o trabalho fica um pouco mais complicado, né? É mais complicado, porque o estado de Santa Catarina não é um estado assim que investiu muito na questão da base cultural, né? Assim como o Paraná também não muito, mas agora, nos últimos 20 anos, Curitiba tem se mostrado mais forte, né? Por causa das leis de incentivo, ou mesmo porque reuniu lá uma série de pessoas que estão interessadas em fazer arte. E Santa Catarina é mais difícil. Eu não conheço a realidade atual de Florianópolis, que é a capital, né? Mas eu desculpa, eu tenho ouvido algumas coisas muito legais. Não vou lembrar os nomes agora, mas esses dias mesmo me mandou aqui uma banda de jazz e com vocal também muito muito especial que eu curti muito. Sim. Tem algumas cantoras, compositores que são muito bons de Santa É, Catarina. tem um pessoal que tem despontado aqui de uma forma muito forte, assim, né? E agregado ideias, agregado, inclusive juntado esse focado mesmo, né, na ascensão do público, né, do tipo de música feita aqui. E eu acho que é um momento muito especial aqui, não só na Santa Catarina, como no Brasil todo, né? Claro, muitos talentos estão surgindo, né, dessa vontade de mostrar a arte mesmo, mostrar a música, Sim. né? É, você é envolvido, acho que teu auge assim na tua profissão foi na década de 80, né, o Carlos? Assim, o meu começo mesmo foi na década de 90, né? O primeiro disco saiu em 93 e logo já tive uma música que estourou aqui numa rádio aqui de São Paulo, que já não existe mais. E depois de lá para cá eu venho fazendo o meu trabalho. Então é mais 90, 2000 assim meu trabalho, né? E agora eu continuo trabalhando para que o que eu consegui nesses anos todos continue existindo, né? Então não sei, assim, não teve um auge, nunca tive um auge fantástico, magnífico, mas digamos que eu comecei lá nos anos Mas 90. assim, de um tempo para cá tem sido procurado bastante por um compositor. Sim, com o passar do tempo, As pessoas vão conhecendo mais, né? As cantoras que gravam a gente começam a procurar um pouco mais. Mas eu sempre digo o seguinte, que ninguém vive das glórias do Sim. passado, né? A Sim. gente sempre está procurando algo novo, algo que faça com que você continue trabalhando. E esse é o meu objetivo, né? Não importa o que eu consegui no passado. O que importa é o que eu estou fazendo hoje. E hoje eu estou lançando esse meu oitavo disco, que chama-se Made in China, e que a proposta dele é contar um pouco da minha vida e fazer um paralelo entre essa chinalização do mundo com a chinalização também das canções, entendeu? Porque muita gente acha que fazer canção é uma E coisa produto, né? descartável, de produto. E eu acho que é fruto de um trabalho, fruto de um pensamento, fruto de vários dias de angústia, de elucubrações em cima É da um CD fundamental, sabe? Porque é um CD que, além de ter um bom gosto musical, ele tem uma reflexão, né? Ele é um caminho de reflexão, né? Do mundo atual. É, tem um amigo meu que fala que música é que nem artesanato. Você tem artesanato feito por indústrias e à mão, né? Então, é Exatamente. mais ou menos essa discussão que você está tentando trazer, é isso? Isso mesmo, porque como tudo agora é made in China, né, ou made in China, como se diz aqui também, eu faço assim um paralelo subliminarmente para que as pessoas imaginem a canção como sendo isso mesmo, um produto artesanal, né? Você não pode abrir uma empresa de canções, Sim. senão você Sim. tá, aí senão vira jingle, né? Jingle publicitário que tem esse caráter, né? São canções de 30 segundos que querem vender um produto. E no meu caso não, eu vender é uma ideia e essa ideia não tem preço, né? É o que ela vai despertar no Fora ouvinte. toda a carga emocional, né, que ela carrega, né, e a humanidade que muitas músicas trazem, né? Você acredita que existe música que ela tem um caráter desonesto nesse sentido, não? Olha, tem música para tudo, né? Assim, como tudo na vida, sempre tem que olhar os dois lados, né? Tem gente que constrói uma ponte para que ela dure 100 anos, 200 anos. E tem gente que constrói uma ponte para que dure 10 anos e ela tenha que ser refeita, Sim. né? E eu acho que com a música também acontece isso. Muitas pessoas fazem música, mas não pensando na durabilidade, mas sim no efeito imediato de como ela vai vender, o quanto ela vai vender. Depois que passa isso, a música não tem mais valor. Então, eu acho que muitos dos compositores que fazem assim, com o tempo eles vão se arrependendo, porque o dinheiro ele é importante, é muito bem-vindo sempre, mas não é só o dinheiro que interessa, né? Nada melhor do que aquele prazer de fazer uma bela canção e ficar com aquela canção durante vários dias na cabeça, você ali tocando e fazendo reflexão em cima daquela. Agora mesmo estava cantando uma música nova que estou fazendo aqui e estava pensando na música, se estava boa ou não e tal. Então isso só dá prazer realmente se é uma coisa pensada, né? Tipo, ninguém fica fazendo uma coisa ruim e repetindo, achando que é bom, né? Só se a pessoa realmente não tiver conhecimento de causa. Mas não é meu caso. Eu procuro sempre músicas que possam chegar na outra pessoa, bater na outra pessoa como bateu em mim, sabe? Entendi. Eu vi uma oportunidade, eu acho que um programa, que você depois no programa passou a tua versão do hit lá do Michel Teló. Você tem uma versão, Ah, e foi sei. também mais ou menos uma provocação a esse tipo de trabalho. Eu acho. Então, é engraçado. A música do Michel Teló foi um fenômeno que aconteceu no ano passado, né? No começo do ano passado, e que inundou as rádios. E eu estava pensando assim, como uma frase de um poeta curitibano chamado Rui Werneck de Capistrano, que ele diz o seguinte: rarear o vulgo e vulgarizar o raro, né? Então, às vezes, no caso dessa música, eu não achava essa música tão ruim, nem achei essa música tão Claro. ruim. Eu quis fazer uma visão mais introspectiva A questão, dessa né? música, Questão. de uma interpretação, como se fosse o Tom Waits cantando essa música. Então, Muito ficou uma legal. coisa engraçada e ao mesmo tempo ficou uma crítica, como você fala, a essa massificação, né? Porque às vezes até a música não é ruim, mas a estética do artista, a estética do cantor, leva para um lado totalmente assim, vulgar, né? Ele Então, mais uma obscurece um vez, pouquinho a beleza, né? porque eles tentam vulgarizar o máximo, né? E essa coisa do Werneck ter falado, rarear o vulgo e vulgarizar o raro é uma coisa muito interessante, porque muitas vezes as coisas não são ruins porque elas são ruins, mas elas ficam péssimas porque elas ficam vulgarizadas mesmo, né? E a gente tem que tomar até um pouco de cuidado, porque a história depois faz com que a gente cria o valor de tudo isso, né? Músicas muito ruins da década de 70, 60, ainda são cantadas, né? Como se fossem clássicos, mas na verdade ela tem um ponto histórico humano, né? Não chega a ser uma peça, né? Mas, né? Até Exatamente. mesmo se a gente pegar Porque algumas elas. canções clássicas assim de grandes compositores do tipo Tchaikovsky, né? Tem peças que ele mesmo diz: não, eu fiz isso aqui, mas não tem valor nenhum, e vira a mais popular das peças. Exatamente. Eu acho que você tocou num ponto muito legal, porque às vezes a gente acaba gostando de uma coisa pelo lado sentimental, né? Uma coisa que você ouviu quando criança, uma música muito ruim que acompanha você o resto da vida, mas não porque a música é boa, mas porque ela tem um lado sentimental, tá ligado ao fato de você. Agregar pessoas naquele momento com ela, né? Exatamente, pai, mãe, amigos, escola, o dia que você chorou porque não sei o que, tocou aquela música e a música não é tão boa. Então, sempre tem esse lado, essa ligação, mas sempre você pode rever também durante a vida E existe toda, uma né? elite que gosta de bater também, né? Que despretensiosamente, né? De forma melindrosa até no popular, né? Sem nos, né? Sem só bater por bater, né? Um linchamento social sem sentido, né? Tem gente que é especializado nisso, né? Mas música, assim como comida, eu sempre falo, você sempre procura comer o que é de melhor para você, entendeu? Se a pessoa às vezes não tem dinheiro para comprar uma variedade de produtos para pôr na mesa, mas quando ela tem a oportunidade de comer um bom prato com vários tipos de refeição ou de misturas, verduras, legumes, grãos. Então você acaba gostando mais e sabendo que aquela comida te fez Então, bem, né? música E de a mesma repente é um coisa. hábito também, né? A música é um hábito, claro. Assim, eu acho que quando você começa a escutar música boa, você vai querer escutar música boa para sempre. Porque você sabe que depois de provar aquela música boa, você falou Tchaikovsky, você não vai querer ouvir o Michel Teló muitas vezes, porque você sabe que aquele do Michel Teló é uma coisa muito passageira e muito rápida. E o Tchaikovsky tem uma profundidade bacana. Não que eu seja contra você ouvir o Michel Teló. Acho legal também, em certos momentos, uma música do Michel Teló cai bem, e a do Tchaikovsky não cai bem. Mas assim, você ter essa pluralidade de oportunidades é Claro. importante, né? O Gilberto Gil sempre fala o seguinte, ele falou uma coisa. É uma frase também muito interessante. O povo não sabe o que quer, mas também quer o que não sabe. Então, o povo também precisa ser regado com boas comidas, boas músicas, boas roupas, Para ter para que escolha, né? exatamente, para ter escolha. Carlos, a gente vai dar um break aqui no primeiro bloco aqui. Daqui a pouco a gente continua com esse assunto, pode ser? Pode ser legal. Beleza, vamos escutar um pouquinho do teu trabalho aqui, o pessoal que não te conhece também conhecer, né? e botar um pouquinho de Carlos Careca aqui na nossa conversa. E daqui a pouco a gente volta aqui no Ao Pé da Letra, na Rádio Sarau. Aguenta mais um pouquinho aí.